Полиция покарай, трета покарай. Дрога покарай, феста покарай. Фанки покарай. Тау инферно эса порра, Содома и Гоморра. Мегалополи, у эрраду анда доси. Игуалзинь мел де прополис. Транзино а галопе. Вен нума 1100. Нука се скорта мунисао. Пен па трока ква рота. Вен разганас принципал виа. Трасао пас вадия. Ия бен até que dia. Вива própria фама у инголия. Ре, гетто е, селважен е. Eu tenho a minha fé que me mantém de pé em meio às putарias. Covardia eu vi aí, conheci dentro de casa, cara a cara, soco, tapa, choro e marcas trazem lágrimas. Desestruturadas vidas lotam as periferias, mentes e geladeiras vazias, ronco das barrigas. São as trilhas sonoras, 7 da matina. Oh glória, as tias vão pra missa. É hora, reza pelo seu filho que não voltou até agora. Me diga morador, guerreiro sofredor, na porta da sua casa bate a dor. Você vai atender, desliga essa TV, que eu tenho uma notícias pra você. Bandido pra carai, polícia pra carai, treta pra carai. Droga pra carai, festa pra carai, funk pra carai. Salve Greg, firmeza truta. Então, mano, de uns dias já que acompanho o seu trampo, tá ligado? Da hora o som. Mas aí, suas ideias de favela, sofrimento, não tá com nada. Chega de história triste. Nós tá querendo mesmo é festa. Ganhar dinheiro, catar umas mina, fazer um rolê com os parceiros. Então, mano, você tá ligado que os moleque quer? Você sabe mesmo que os moleque quer?